虚実を切り裂いて想定を仰いで飛び立ったとこしへ。 Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje é Plus Ultra! É, né? Oi, gente, aqui é a Cersari Xota! Boa. Ok, esse foi o grito mais silencioso que eu já ouvi na minha vida. Não, não tá, grita, não. Calma, deixa eu fazer diagnóstico. Não, não, tá bom assim, tá bom assim. Ela ficou meio... Não grita, não. E aqui é o Nerd Master! Foda-se, né? Fazer o quê? Típico Nerd Master. É, senhores, pra quem ainda não entendeu do que se trata, essa é mais uma segunda parte das várias segundas partes que a gente tem que fazer. Nós vamos falar da segunda temporada de Boku no Hero Academia. Yay! Ou então, se você quiser, a gente pode estar falando da segunda temporada de My Hero Academia também, tá? É... desgrama. Quem ouviu... E não é o filme. E quem não ouviu ainda o episódio da primeira temporada, eu vou colocar aqui no post, basta vocês acessarem e ouvirem. Muito obrigado. Quem não ouviu o podcast da primeira temporada tá fazendo o que ouvindo da segunda? Tão vendo a porra da cara, cacete. Enfim, vamos seguir aqui. Sara, traz a ficha técnica aqui, por gentileza. Vamos lá. Ficha técnica de Boku no Hero Academia da segunda temporada são 25 episódios, que inclui também do 3,5 ao episódio 38. Que é a contagem total. Ele foi transmitido do dia... Eu tive que contar o mês, desculpa. Transmitido de 1 de março até 30 de setembro. Não, não, é 1º de abril. Nossa Senhora. Não é mentira não, Teta. É 1º de abril mesmo. É. Tá. Abril. Vai, segue. Transmitido de 1º de abril até 30 de setembro de 2017 pela Nippon Television Network e pela YTV. Ele Que é YTV? Eu também não sei. Tinha. Então, gente, tinha na Crunchyroll, Paga Nós, só que agora está disponível somente... Não, Paga Nós é Netflix, filha. A Crunchyroll é notória por não pagar ninguém. Tarara. Então, tinha na Crunchyroll, hoje em dia tem completo somente pela Fun Animation. Ou seja, quem não piratear, se fodeu, vai ter que assinar mais um streamer. Tururu! A direção... Mas a Funimation... Pera só um instantinho, Sara. A Funimation funciona da mesma maneira que... A Crunchyroll. A Crunchyroll, você pode assistir ele gratuito, só que você não vai assistir em Full HD e também não vai assistir o simulcast. Exato, mas ele vai assistir o quê? Simulcast, tipo, não fica liberado no momento sai no Japão. Ele, se não me engano, ele demora um dia pra ser liberado. Um Uau. Dia. Eu acho que é um dia ou uma semana pra ser liberado pra Uau. Quem vê de graça. Na Funimation eu não sei, no Crunchyroll é um dia mesmo. E com comerciais a cada 5 minutos, que nem no rolinho crocante? Aí eu já não sei. Aí eu já não sei também, porque eu não assisti nada lá pela Funimation, só assisti pela... Nem eu, assisti... Ouvintes, olha só, tem uma moedinha aqui no chão? Olha, eu já ouvinte, pago, chega aqui, eu espera já aí, Sara, muito stream, velho. Pera aí, Sara, só um segundinho, ouvinte, chega aqui um instantinho, caiu aqui uma moedinha no chão, rapidinho, ó, só no ASMR, ó. Foda-se os streams, vamos tudo no pirata mesmo, foda-se! Segue, Sara. Ok, a direção é de Kenji Nagasaki, que dirigiu Gundam Build Fighters, Tenjo Tenki, e também o O MS Gundam 00, o storyboard. MS Gundam 00, que é o Gundam da Microsoft? Não, desculpa, é Mobile não. Suit Gundam. Mobile Suit Gundam 00. Ok. E também ele fez todas, até ali então, todas as temporadas de Boku no Hero Academia. A produção foi pela Dentsu Yomiuri Telecasting, Movic. Nossa, hoje eu tô ótima com a descrição. Boa! Pela Movic, Sony Music Entertainment, Toho Animation, Shueisha e Funny Animation Brasil. O estúdio Caceta. O estúdio foi a Bones de Fullmetal Alchemist Brotherhood, Noragami, Mob Psycho 100, Soul Eater e todas as temporadas de Binha também. E a dublagem aqui no Brasil foi feita pela... Todas as temporadas de Binha! Binha! Todas as temporadas de Binha! Binha! As temporadas de Binha! Binha! Ó, ouvinte, pra quem não sabe, Binha... É o jeito engraçadinho da Sarah de chamar o Boku no Hero Academia, que o acrônimo é BNHA, então é o Binha, entendeu? Então toda vez que você ouvir ela falar Binha, entenda que é Boku no Hero, tá? Sabe o que é o pior de tudo? Eu tô vendo o BNH e eu tô me controlando pra não soltar o Binha saiu sem querer, então agora vai. Não, a gente agradece muito ter saído o Binha. A dublagem brasileira foi feita pela do Brasil, que também fez Declaimer, Sky Age The Infinity, Overlord, Fruits Basket, Kaguya Sam Love is War. A fonte dele original é a de mangá, a duração é 23 minutos por episódio, contando abertura e encerramento. O tema de abertura 1 é Kinshi Yonezu. Abertura 1 é Kinshi Yonezu. Pissing, aí a gente vai ter o link ali pra você acessar. E a, e a abertura 2 é pela Amazarashi. A música é Soranoi Utaeba, também vai ter o link aqui. E o tema de encerramento é Little Glee Monster, que é a música da Kara Hitori Janai, que também vai estar lá. E ainda tem um segundo encerramento, que é da Lisa. Isso. Que é o Dante Atashi no Hero. Isso. Que também isso vai estar o link diretamente do canal da Lisa. Agora, eu vou só dar um bizuzinho rápido para esses pra essas idols, esses popstars japoneses. Lisa, L maiúsculo, I minúsculo, S maiúsculo, A maiúsculo. Precisa ser tão escroto na hora de escrever seu próprio nome? Depende. Não, né? Não, depende. É porque tem muito nome que é parecido. Aí lá no Japão eles fazem algumas diferenças pelos acrônimos maiúsculo ou minúsculo. Por exemplo, o cantor Hyde, do Larkin Ciel. Enquanto vocalista do Larkin Ciel, a gente lê o nome Hyde tudo em minúsculo. Enquanto que ele, na carreira solo, é Hyde tudo em maiúsculo. Eles fazem... Mudou de pessoa? Não, né? Não, pergunta aí, mudou de pessoa? Não, né? Mudou. Então, com sua licença, nada contra você, Sarah, mas, ô, seu Hyde... Papa puta que te pariu, vai! só trazendo um negócio que é bem interessante. A cantora Lisa, ela é conhecida por muitos temas feitos para Sword Art Online. Também. Ah, sim. E a abertura. Sim. E a abertura também de Demon Slayer. Sim. Sim. E lá vamos nós pro momento lavagem de roupa suja. Ô Jorge, quando é que vai ter Demon Slayer no Animesphere? 2022. Deixou bem genérico essa, né? Mas tudo bem, foda-se. Quem quiser ver o top 10 animes que o Nerdmaster me comprou a rodo, nós temos o nosso canal lá da Twitch. É quase tudo da Netflix. Que vocês podem dar uma olhada. Eu não lembro, eu não pedi Demon Slayer naquele top 10, não, né? Não. Acho pediu. Que não. Não pediu, mas eu citei. Ah, tá. Ok. É 97,2% animes da Netflix, pra não falar que são todos, menos o da Durarará. Ah, falando, né? Em Netflix, aproveitando aqui a saída, você viu a segunda temporada que saiu na Netflix, né? Sim, Goku Shufudou, eu sei. É, eu tenho que... Eu tenho que terminar de ver, inclusive. É, tipo, eu ainda não comecei a ver, que eu tô terminando com Grey's Anatomy. Eu estou muito bem na minha vida, então vou ver Grey's Anatomy pra sofrer mais. Eu sou Pra quem quiser interessado, esteja, possa... Falando de Boku no Hero, tá? Só pra manter na mesma conversa, a Prime Video lançou o filme, tá? O Dois Heróis dubladinho, bonitinho, tá? Tá lá na Prime. Pra vocês verem, pra vocês verem o tanto que o Boku no Hero no Brasil é estabilizado, né? Funimation. É uma zona, né? Oxe, Maria. Ah, beleza. Oxe. Vai, Sara, segue com o restante da ficha técnica, por gentileza. Ok. Então, as outras mídias, né, o original, Boku no Hero Academia, no inglês My Hero Academia, ele começou a ser lançado em 11 de novembro de 2014 e está atualmente em andamento. Ah, é, sim, o primeiro... O que é isso aqui de 2016, Jorge, que você colocou aqui? O lançamento aqui no Brasil. Ah, tá, nossa, não... É que ele não sabe colocar um parênteses tá, então, depois, pera. Né? Pra então, deixa eu ir do ponto, então. Então, o lançamento no Japão foi dia 4 de novembro de 2014 e aqui no Brasil foi no mês de outubro, em 2016. Ainda está em andamento, atualmente, se não me engano, deixa eu só tirar uma dúvida aqui rapidinho, que estava na ponta da língua, mas agora eu fiquei em dúvida... Tá mais pra baixo. O número de volumes. É, então eu acertei, 32, tá na minha cabeça 32. É, ainda está em andamento, atualmente com 32 capítulos. Aqui no Brasil estamos no volume 28. E o autor é Kohei Horikoshi. A editora é a nossa querida, amada, terrorista, Weekly Shonen Jump da Shueisha. E aqui no Brasil está saindo pelo selo da Panini Mangás, da editora Panini. Não menos terrorista. Panini patrocina nós. Não menos terrorista, dona Panini também, né? Né? Inclusive, a segunda temporada, que é o que vamos falar hoje, ela começa a ser tratada no capítulo 22 do volume 3 ao capítulo 69, que é do volume 8. Isso. E o episódio especial de Boku no Hero, que é o Hero Note, o episódio 13,5... Ele foi lançado dia 25 de março de 2017. Transmissão foi no mesmo dia. A produção... Eu tenho que falar isso mesmo? Não. Ô, gente, sério. Não, serinho, sem sacanagem. Desconsidera essa porra desse 3,5. 3,5 é só um resumão da ópera pra quem não viu a primeira temporada ou pra quem viu há muito tempo e precisava de um recordatório. Então foda-se o 3,5, tá? É, pronto, então peraí, rapidinho. E o episódio 13,5, ele foi um resumo da primeira temporada, para quem não chegou a ver, que só leu o mangá. E também tivemos o OVA, o Original Video Animation, Training of the Não, é o OVA mesmo, é o OVA, porque todo mundo sabe que é assim que se lê, é o OVA, né? É o OVA, olha o OVNI, é o OVA, Original Video Animation, que foi lançado Obrigado, no dia... 2 de junho de 2017. Cujo nome é Boku no Hero Academia, Training of the Dead. Ah, sim, e outra. Oh, e Sarah, pra finalizar... fala. Vai. Antes de você finalizar, por gentileza, deixa eu só falar uma coisa pro Nerd Master. Ovas são meus ovos, desgramento. O problema é teu se tuas ovos são ovas. Cada um tem o que quer, né? Fazer o quê? Vai, Sara, segue. Ok. É, e, gente, vamos lá, né? Aviso de spoiler. Faz 5 anos que isso aí saiu. O mangá tem mais anos ainda sério? Que isso. Então, pelo amor de Deus, né? Sério? Não, sério. Ah, sei lá. É, ah, sei... é sério? Nerd Massa, deixa eu te falar. Tem gente que reclama de spoiler de Grey's Anatomy. Veja bem! Aham. Veja bem. Então, olha só. A título de curiosidade, ouvintes, que vocês sabem, vocês me amam aqui no Animesfera, né? Vocês sabem que eu sou um participante que adora vocês, ouvintes, inclusive tenho um respeito danado. Mas quem estiver reclamando de spoiler de uma porra de uma temporada que já foi lançada 5 anos atrás, ainda mais nessa porra dessa pandemia que tá faltando material pra gente poder coçar o tempo na porra dessa pandemia, então vão tomar no meio do olho do seu cu, tá? Que beleza! Mas com carinho! Bom, já que o senhor se manifestou, senhor Nerdmaster, faça o favor então de trazer a trama. A trama? A trama simples? Sim, senhorito. É porque depois eu quero ver qual é a trama complexa, se essa é a simples. Na academia UA, nem mesmo um ataque violento pode deixar o evento mais prestigioso, o Festival de Esportes Escolar, de lado. Renomado através do Japão, este festival é uma oportunidade para os aspirantes a heróis exibirem suas habilidades, tanto para o público quanto para possíveis recrutadores. Entretanto, o caminho para a glória nunca é fácil, especialmente para Izuku Midoriya, cujo dom possui um grande poder bruto, mas é assustadoramente ineficiente, para não dizer doloroso. Doloroso para um caralho, competindo contra seus colegas talentosos como o usuário de fogo e gelo Shoto Todoroki, também conhecido como cerveja e churrasco pela galera aqui do Anime Sphere. Velho, eu lembrei daquele meme que tem o Shoto esquentando a cerveja e com a mão no churrasco, é muito bom também. Não, cara, eu já falei que a partir de hoje eu só chamo o Todoroki de cerveja de churrasco. É minha promessa, tá? É, porque Midoriya... esfria... Hã? Porque esfria, senhora? A cerveja e esquenta o churrasco, vai. Isso. Midoriya deve usar sua força de vontade aguçada e dominar seus arredores para conseguir vencer e provar a todos o seu valor, informou o Instituto Seu Jorge copiando sinopse de algum lugar. Informou o Instituto Tradução Livre do My Anime List. Eu não preciso. Eu já falei que ele estava copiando de algum lugar, eu só não sabia de onde ele tinha copiado. Vamos lá, agora vamos lá. Eu trouxe alguns personagens que foram principais nessa temporada e dois vilões que são basicamente os vilões da birosca toda que eles vão evoluindo conforme a questão. Tem o Facepalm? Então, ainda nessa temporada nós temos o conhecido como All Might, cujo nome civil é Toshinori Yagi. Ele é o herói número 1, porém ele tá atuando muito menos ultimamente, por motivos óbvios. Ele é super forte, o nome do seu dom é o One for All, e ele se mostra nessa temporada mais fraco, depois de deixar o dom pro Midoriya. É a partir daqui que ele faz parte do corpo docente, ou seja, ele se transforma em um professor da UA. E é nessa temporada que a gente vê cada vez mais a forma minguada dele, né? Uhum. Sim, exatamente. No Japão, a voz do All Might é o Kenta Miyake. Ele fez outros trabalhos, entre eles o Cocytus, de Overlord, Mohamed Abdal, de Jojo Bizarre Adventure, Parte 3, Stardust Crusaders. Coloquei esse Avdol é bom, Avdol é bom, hein? Avdol é. Coloquei de propósito por causa da Sarah. Mike Zacarias, de Shingeki no Kyojin. Zod Nosferatu, primeira temporada e filmes de Berserk. Nosferatu Hans, é foda. E Hans Chunkman, de Tiger and Bunny. Sim, esse eu coloquei por causa do Nerdmaster. Aham, preciso dizer alguma coisa? Não, né? Tá. Não. Até e no Brasil, seu Jorge? Até porque, no vídeo que eu fiz lá na Twitch... Tiger and Bunny estava listado. Sim, ouvintes, desse vídeo, a lista fui eu que fiz, tá? Eu mandei a lista pro Jorge, tá? Ele não inventou essa lista da cabeça dele, não, tá? Ué, o título é 10 animes que o Nerdmaster me cobra pra caralho. Mas a lista podia ter sido feita por você, isso não quer dizer necessariamente que eu te mandei a lista. Se eu coloquei o teu nome no título do vídeo, por que será, né? É porque eu te encho o saco e todo mundo sabe que eu te amo. Vamos lá. No Brasil, a voz do All Might é o Nestor Tiesse. Mas tio Jorge, no filme não é o Guilherme Briggs? Sim, mas ele foi modificado para a segunda temporada de My Hero Academia. Por quê? Ninguém sabe. Eu acho que melhor a gente... Não, eu sei sim. Eu sei. Com licença, eu preciso dizer que eu sei... O motivo real é porque foda-se. É bem isso. É como diria o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, porque sim. Porque sim, foda-se. O Nestor Chess, entre outros trabalhos, ele fez Tsutomu Gomioka, de Pet Labor, The Policy, Mobile Policy. Mais um que eu tô enchendo o saco do Jorge pra fazer, tá? Sim. E olha que Pet Labor é um episódio, é um especial, tá? Só. Vamos lá. Asuma Sarutobi, de Naruto. O Ginko, de Mushishi. Ganju Shiba, de Bleach. E o Kimble, de Full Metal Alchemist. Asuma Sarutobi é o cara do... Do cigarro. Do cigarro, que é o sensei do gordinho, do Shikamaru e da outra lá, né? Sim, do Choji, da Ino e do Shikamaru. Isso, exato. E no Shikachou. Exato. Aí depois do Almaitro, tivemos o Deku, o Izuku Midoriya. Conhece Izuku Midoriya? É isso aí. Esse nome desse menino faz tão bem em português de falar. Eu adoro falar o nome dele, Izuku. É um garoto muito legal, o Izuku. Mas aí o Izuku, ele é o protagonista do anime, pra quem não sabe, tá? Ele ainda tá dominando o dom do All Might, o All For One, né? E ainda é inseguro, mas quer provar que seus colegas da sala porque ele conseguiu entrar na UA, porque ele comeu o cabelo do All Might. Todo mundo sabe que é por causa disso, né? Então não tem nenhuma novidade. Lá no Japão, o seiyuu desse menino é Daiki Yamashita. Daiki é homem ou é mulher? É homem. Tá bom, é que não se sabe. Esse negócio de botar mulher de protagonista homem no Japão é uma coisa comum, né? Ele fez, entre outros personagens, Naoto Shashisuji, de Lijanaide Nagaroto-san. Sabe-se Deus que merda é essa. Vamos lá. Naoto Hachioji, de Ijiranaide Nagatoro-san. É dessa... Saúde. É da temporada de primavera do Japão, eu assisti, eu achei muito bom. Que bom. Legal. Tô tão emocionado com isso. Nemo, de Seven Knights Revolution, e Yuke Onosha. Foda-se. Né? Narancia Girga para Delírio, de Madame Dona Sara, de Jojo Bizarre's Adventure, parte 5, Ogon no Gaga. Esse já tem a mulher de Jojo? Não, da mulher parte 6. Ah, ok, então tá bom. E Arashi Mikami, de Triage X, e Toya, de Log Horizon. Ou seja, eu não conheço porra nenhuma, foda-se. Aí, no Brasil, tivemos Olipe Volpato. É o mesmo do filme? Não é não, né? Até onde eu sei, sim. É? Então tá bom. Então tudo bem. Acho que do filme pra temporada dublada, o único personagem que mudou foi o All Might mesmo. Ah, ok. Então tá bom. Esse seu Lipe lá, que deve ser o Felipe, ele fez o Fukuyama de Doro Redoro. Eu preciso falar alguma coisa? Não, né? Não, eu coloquei de propósito. Ah, ok. Eu sei. Né? Shou Suzuki de Mob Psycho 100. Eu ainda não vi, mas todo mundo diz que é muito bom. Kenji Miyazawa de Bungo Stray Dogs. Não conheço. Rukunieta. Já me falaram que é muito bom. Tá, deve ser, né? O Kuto Yekeda de Assassination Classroom é bom. Assassination Classroom foi o primeiro anime que eu vi no Prime Video. Eu ainda vi na época com aquele negócio de 30 dias de graça. Eu usei pra ver Assassination Classroom. Foi muito bom, viu? Olha aí. É Barnabou de Doctor Who de 2005. Barnabou? Quem é Barnabou? De Doctor Who? É. Barnabou. Eu não sei, não lembro quem é Barba no Bull. Isso, eu já não sei opinar, não sou tão conhecedora de Doctor Who, não. Ah, não tenho. E o Adam Young, de Bons Homens, né? De Belas Maldições, Good Homens. É um garoto legal. É simplesmente o filho do capeta. É um capeta em forma de guri. Bom, partimos agora pro Bakugou. Deixa a Sarah ler! Vai, Sarah. Tá, peraí. Katsuki Bakugou. Ele é um amigo de infância do Midoriya, mas é estressado ao extremo e pensa que o Deku vai tomar a sua fama. Peraí, calma aí. Eu tô lendo isso, mas não tá batendo com o que eu sei do Bakugou, tô me sentindo estranha. tá. Ele é um amigo de infância do Midoriya, mas é estressado ao extremo. Gente, ele é estressado com tudo, sério. O mundo. Saca a amizade Goku e Vegeta? Saca a amizade Goku e Vegeta? Tu leva isso pro dobro, porque o Bakugou... Eu vou te contar um negócio de Bakugou, tá? O Bakugou é exagerado, porque aquilo ali é o estilo que todo mundo conhece já, né? É o clichê de amigo barra rival, que vê no outro um rival e lá lá lá, mas no fim das contas, no fundo, o cara é gente boa e gosta do garoto. Então, essa porra é o Bakugou. Mas eles exageram muito no Boku no Hero, cara. O cara não pode, ninguém pode dar um ui perto desse filho da puta. Que é? Você não gostou? É a mãe de quem? É a tua? Pai, cara, parece que tá com fogo no cu, chine, literalmente. Chine. Tudo então, dele. O que eu digo sobre o Bakugou é que ele é o Vegeta elevado à décima potência com síndrome de Dercy Gonçalves. Pior que é. O pior que é. pra quem não conhece Dercy Gonçalves, fica assim, que pois é, pesquisa. Tá. O poder dele é explosivo, o cara sua nitroglicerina. Cara, eu acho que ele explode só, tudo. Eu acho que ele só não xinga como a Dercy porque ainda é um shonen. Porque se pudesse, nossa senhora. Leia o mangá. Puta que pariu. Então, ele... Leia o mangá. Você vai entender o porquê que eu falei síndrome de Dercy Gonçalves. Porque no mangá, no anime, eles suavizam muito. Muito. Pior que sim. Aí, voltando. Ele pensa que o Deku vai tomar sua fama por terem ido para o colégio, porque eles fizeram parte do fundamental. Lembrando, o Bakugou e o Deku, eles foram amigos de infância, né? Como já foi falado. Só que antes do despertar da individualidade, tava tudo de boa. Depois que despertou, a individualidade virou um inferno. Olha, filha, eu revi recentemente a primeira, só pra dar uma refrescada na hora de ver a segunda. O Bakugou nunca foi amigo do Deco, não. Ele sempre foi o filho da puta, foi um babaca, cara. Desde moleque ele foi babaca, cara. Eu falo, cara. Antes do despertar da individualidade. Antes do despertar também. Ele deixava, ele era daquele tipo de líder de gangue que deixava o Deco participar só pra zoar com ele, cara. Ele era babaca o tempo todo, cara. É isso aí, tá. Eu concordo. Segue aí, Sara. Segue, Sara. E bem, ele é um gênio, porque como sempre Vegeta, né, gente? Ele é um gênio, ele se adapta rápido às coisas. O miserável é um gênio. Tipo, ele não é o famoso estratégia, mas ele é um gênio pra, por se virar com tudo. Lá no Japão, ele é dublado por Nobuhiko Okamoto, que fez... Conhecido como colecionador de pavio curto. Né? E ele fez... Né? Ele só faz babaca. E ele fez Yunishinoya, de Haikyuu, To The Top. Garfield... Babaca. Garfield Tinsel, de Re:Zero, Kara Hajimeru, Isekai, Seigaku, segunda temporada. Outro babaca. Kurokiba Hyo, de Shogakukai no Soma. Outro babaca. Babaca, inclusive. Esse daí eu posso dizer que ele é babaca só quando coloca bandana. Não, ele é babaca. Não, ele é um babaquinha manso sem a bandana, mas quando bota a bandana aí, que ele é o babaca master, né? Né? Ok, ele também fez. Pra quem não lembra, o Kurokiba Ryo é o empregadinho da prima, da fodona lá do colégio. É o capacho da prima, entendeu? Que quando bota lá a bandana, ele fica ele se acha, entendeu? Colocão. Aí o próximo é Genya Shinamazugawa, de Kimetsu no... Genya, nossa. Genya Shinamazugawa. Esse Shinamazugawa é lindo. É Shinazugawa. Shinazugawa. O próximo é Genya Shinazugawa, que? De Kimetsu no Yaiba. Quem é o Genya Shinazugawa? É um dos Hashira, aquele cheio de cicatriz. É, que também é puto da cara. Ah, outro babaca. Tá, é outro babaca. O Gyatcho, de Jojo's Bizarre Adventure. É o peraí. É o babaca que... Não, é o babaca que enfia a espada na nossa garotinha? É. Sim. Ah, mas é muito babaca. Segue. E o próximo é Gyatcho, de Jojo's Bizarre Adventure, parte 5, Ogo no Kaze. Esse eu falo, é babaca. Bom, eu ainda não vi essa parte, então eu não posso deixar o meu comentário a esse respeito. Eu vou ter que dar uma de Glória Pires nesse momento. Mas eu conto com o conhecimento de Dona Sara, que se ela está dizendo que ele é babaca, eu acredito que ele também seja. E aproveitando, faz poucos dias foi aniversário de John Lennon, o stand de Giacho é o White Album. Fica aí a curiosidade. Então tá bom. É porque o Araki, ele gosta de dar nomes de músicas ou álbuns, etc, de famosos. Não, quem me diz? Você tá vendo? O quê? Não, só porque um dos inimigos é o AC/DC e o outro é o Duran Duran? Pois é. E o outro é o Oingo e o Boingo, os dois irmãos? Não, eu não digo com que isso. Segue, Sara. Agora, na dublagem brasileira, temos Fábio Lucindo, que fez o Curi. Agora, só pra explicar o porquê que eu coloquei Jabá. É, eu também fiquei aqui, vendo por quê? Eu não vou gritar Jabá. Porque ele já entrevistou o Fábio Lucindo, vai ter link. Sim. Do anime esférico, tá, okay. Fábio Lucindo. Ninguém sabia disso. Tá, então. Ok. O dublador brasileiro é Fábio Lucindo, que já fez Kuririn de Dragon Ball, Ash Ketchum de Pokémon, Rental... Primeira voz. Isso, a primeira voz, lembrando. Rental de Shaman King, Sharon Lee de Sakura Katakuri. É o Tal Ren. Tá, tudo bem que o nome seria Rental se fosse no Brasil, mas porra, no anime eles chamam o cara de Tal Ren, então vamos chamar o cara de Tal Ren, tá, por favor? Tá, desculpa. Novamente, babaca. Tá, desculpa, é que eu fui no que o George colocou. Tá bom. Fez o Tal Ren... de Shaman King, Shaoran Lab. Babaca. Shaoran Lab. Ele fez esse cara, o Fábio Lucindo, ele fez a voz do Tauren nos dois animes. Tanto nos dois. Que... No... Sim. O novo tá na Paganóis dubladinho, tá, gente? O mais recente. Tá lá, tá? E eles trouxeram a galera toda de volta da dublagem, tá? Uhum. Isso aí. Netflix patrocina nós. É isso aí. O próximo é Shaoran Lee, de Sakura Card Captor. Tudo bem que tá escrito Shaoran Lee, mas vamos chamar pelo nome que ele tem que ser chamado, que é Chorão Lee. Que o filho da puta é um chorão do caralho, chato. Não, pra cacete também. O Ned Master se preocupa mais com o chorão do que eu falando Sakura Katakarta, mas tudo bem. Não, mas Sakura Katakarta, não é desse jeito que é o nome do anime? Sakura Katakarta? É mago? Não tô vendo problema nenhum. Eu chamo de Sakura Katakarta, lindo. E Buck, que ele faz o Buck de Bakugan. É engraçado. Sim. Como o Fábio Lucindo também é outro colecionador de babaca, né? Porque é Kuririn, porra. Kuririn tudo bem. Agora, atualmente, Kuririn é um cara legal. Mas no começo, nossa, no Dragon Ball normal, ele era muito babaca, meu Deus. E tem babaca maior do que o seu Ash Ketchum? Não, né? Não. Não, é bom que ninguém discorda. Mas quem é a próxima personagem, seu Short? Vamos lá, vamos falar da nossa querida Uravichi, ou, em seu nome civil, Ochako Uraraka. Uraraka! Eu leio também. Não, aí, Josh. Basicamente, ela tem um dom que lida com a gravidade. Ela simplesmente faz com que os itens, ou mesmo a si mesma, levite. Ela parecia antes apenas uma aluna mediana, mas agora ela tá mostrando toda a força que tem em si. Principalmente depois do festival. Sim, inclusive até o próprio... Quem é a Seiyu? Até o próprio Bakugou começa a respeitar ela. Até o pessoal fica, ai, sim, por que você bateu nela, não sei o que, lalala. Ele, não, mas ela é minha inimiga ali, ele é meu oponente, foda-se. Sim. Isso. Mas Josh, quem é Seiyu? Não, e ele ainda falou que se ele não levasse ela a sério, ele tinha tomado no cu. Não fala nessas palavras, mas ele fala, pô, tem que levar ela a sério, né? Vamos lá. No Japão, a voz emprestada a Uraraka foi da Ayane Sakura. Ela fez recentemente a Tomoe em Tsukigami Chibiku Isekai Doujou, mais um Isekai muito foda, eu recomendo fortemente. A Saki Saki de Kanojo Mokamojo, e é outro slice of life, mas é comédia, engraçado pra caramba, é muito bom. Iroha Ishiki de Oregairu, todas as temporadas. A Nero de Black Clover. E a Cybele de Carol e Tuesday. Preciso dizer alguma coisa? Não. Eu, tá bom, inclu- só pra eu saber. Eu coloquei de propósito, vamos lá. Eu sei. E aqui no Brasil, a voz emprestada a Uraraka foi a nossa querida Luísa Horta. Que ela fez a Kohaku de Dr. Stone, a Ilva de Vinland Saga, Maho Hiyajo de Steins Gate Zero, Lilia Grey Ratch de Mushoku Tensei Jobless Reincarnation, que também é muito bom, e Johnny Euphoria de How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom, que também é dessa última temporada, que também tá show de bola. Legal. Sara, lê o próximo que eu faço questão de ler a última. Tá. Inclusive a última eu coloquei de propósito por causa sua. Então pronto, é mais um motivo pra você ler o próximo, por favor. Ok. O próximo é Erezahead, Shota Azawa. Ele é o professor da sala da 1A, ele do Midori e dos demais. Inclusive, acho, se não me engano, ele é o professor representante. Ele é centrado, ele é calado, ele é aquela coisa, sabe? E ele gosta de... É aquela porra daquele professor emo, cretino, da sala do Midori, né? Ele gosta de deixar os alunos livres para entender qual é a habilidade deles, mas intervém quando precisa. Seu dom é de interromper o uso de dons de outras pessoas, além de professor e um herói profissional. Lá no Japão... Todos os professores da UA são heróis profissionais, tá? Isso é pré-requisito. Isso. É, no caso do All Might, ele não é mais, né? Uhum. Ele aposentou. Sim. Ah, mas não deixa de ser, né? Aqui, vai, lá segue. No Japão, ele é dublado por Junichi Sawabe. Ele fez Kohachi no Gami, de Kimono Jiren. Sakuna Ryomen, de Jujutsu Kaisen. Então, outro que é bom. Mercury Synthesis On, de Sword Art Online Alicization. Muito bom personagem, inclusive. Akira Hayama, de Shogugeki no Soma. Yami Sugihiro, que é o outro também, né? Que o Akira é o cara do super nariz, né? Que é o rei dos temperos na porra do... Cara, esse cara é sensacional. Eu adoro esse personagem. Yami Sugihiro de Black Clover. O famoso anime do grito. O meu... Esse daí é o meu personagem favorito, que é o capitão dos touros negros. E, gente, eu falei a brincadeira do Black Clover, mas eu gosto de Black Clover, né? Porque eu lembro que no começo todo mundo falava do anime do grito. Protagonista. É, por causa do Asta, né? Mas assim, ele para de gritar depois de alguns episódios. Que bom. Aqui no Brasil, ele foi dublado por César Marchetti. Falei o nome certo, né? Marchetti. Uhum. Marchetti. Por César Marchetti. Ele fez o Sr. Poco em Dragon Ball Z e Super. Tuxedo Mask, o Momo em Sailor Moon R e Sailor Stars. Squala, Hunter x Hunter. Radamante de Wyvern em Cavaleiros do Zodíaco, Saga de Hades, segunda voz, que no caso foi a parte do Inferno. Sim, porque a primeira voz foi, se eu não me engano, foi o Guilherme Briggs. Sim. Radamante foi. Foi. Radamante era o Guilherme Briggs. E Jushiro Kitake, o Kitake de Jushiro, na verdade, de Alvejante, de Bleach. Yes! Yes! Eu converti mais uma. É que eu chamo de Ukitaki. E aí? É que eu chamo de Ukitaki. Porque... É. Bom, e para a última e não menos importante personagem do grupo dos heróis, tivemos ninguém mais, ninguém menos que Dona Tsuyu Yasui, nossa querida Sapicha, né? Heroína que tem como individualidade sapo, podendo fazer tudo que um sapo é capaz. Gero, gero, gero, gero. Ela é centrada, porém tímida. Tímida? A Tsui é tímida aonde? Ela enfia cada certeira na cara de quem quer? Eu não sei onde é que você tá vendo que a Tsui é tímida, Jorge. Eu, hein? Comparada com os outros. Não. Ah, no cu que é. No cu que é. É a única que fala na cara as verdades pra todo mundo. Ah, te lascar, que tímida de porra nenhuma. Ajuda muito o Midori quando ele precisa e quando ele não precisa também, tá? Se tem uma que se mete na vida dos outros, é Tsui. Lá no Japão, a Seiyu da Dona Tsui é ninguém mais, ninguém menos que a Dona Ayo Yuki, que entre outras pessoas fez a Tanya Degureshaf, de Oujo Senkin, Madoka Kan... Quê? Tanya Degureshaf, de Oujo Senkin, eu digo que ela ganhou o prêmio de maior filha da puta de todos os animes que eu já vi. Ah, é Tanya the Evil! Tanya the Evil, exato. Ah, Tanya the Evil. É que eu não conheço por Yojo Senki, eu conheço como Tanya the Evil. Então tá. Então ela tem uma coleção aqui de filhas da puta, né? Muito bem. Vamos continuar com a filha da putagem dela, então. Nem tanto. Madoka Kanami, de Mahou Sojo Madoka Mágica. Essa é filha da puta. Tururu, essa é. Tururu, essa é. Diane, nossa querida giganta, de Nanatsu no Taisai, né, os capeta, pecado capital. Não, essa não é filha da puta, não, ela é legal. Azusa, de Slime, Taohime, 300 Nen, Shinarashi, hoje nível leste. Porra, pra que esse nome todo, caralho? Primeiro, é um anime que veio de uma novel, e segundo, traduzindo o nome do anime, basicamente, passei 300 anos matando slime e maximizei meu level. Ai, nossa, eu acho maravilhoso que o título, ele resume o anime e a gente fica assim, foda-se. Os 5 minutos de Namekusei, foda-se se você acredita nisso. Né, você retrucou a outra gravação que a gente fez no Paranerd, né? Não, mas lá, caralho, cara, e Isekai são os reis dessa merda, puta que pariu, vai se foder, nome gigante da puta que pariu. Que o Diga é meu favorito, né, o Konosuba. É, mas o que eu tô falando, assim, não é porque é Isekai, é porque é vindo de Light Novel, é diferente. Ah, mas é a mesma merda. Não é. Kumoko de Kubodezuga Nanika. Nani? Nani? Basicamente... Tem que falar com a, com a pronúncia certa, né? Kubodezuga Nani? Ka? Então, ela é a personagem principal, a Kumoko, de Kubodezuga Nanika. I am a spider, so what? Ok. Aqui no Brasil, quem faz miravilhosamente a voz de Madame Dona Tsui é a Candy Cat Ritchie. Isso é nome de dubladora brasileira? Pois é. Nossa. Jorge! Sim, ela é. Sim, ela é. Com o nome de Candy? Sim. Tá bom. Ok, eu acredito. Ela fez, entre outras pessoas, Dona Ofélia no Claymore, muito bom. Dona Coco Pomel no My Little Pony, a amizade é mágica. Aguri Yukimura, de Assassination Classroom. Sky Miller, de Treasure Reason Why, ok, eu nunca vi essa merda, tão foda-se. E Courtney Woods, de Doctor Who, de 2005. Legal, muito obrigado. Agora nós vamos para os vilões, em que a gente vai falar agora sim com propriedade, porque a gente deixou de falar dele no episódio da primeira parte, porque ele mal aparecia, ele era só citado, mas agora ele aparece de vez, que é o All for One. Sim, ele o nome dele é ligado pelo só pela individualidade, pelo dom dele. Ele é basicamente... o contrário do All Might. Sim. Na verdade, é a partir daí que a gente vê as diferenças entre os dois, já a partir de como cada um se denomina. É completamente opostos. Então, mais pra frente a gente vai entender qual é a relação entre o All for One e o One for All. Mas não é agora. A gente tem aqui o maior vilão de todos os tempos. E pra combater o maior vilão de todos os tempos, você tem que ter o herói número 1. Que é o All Might. Por que você acha que... Agora que a gente sabe que o All Might tá ficando mais fraco, porque ele tem um puta de um ferimento no peito, esse filho da puta é o causador desse ferimento. Basicamente é isso. Enquanto o One for All, ele junta a força e mais até de outros heróis que foram usuários desse dom, o All for One, ele toma as individualidades dos outros. Tudo pra si. No Japão, o dono da voz poderosa é Akio Otsuka. Ele fez o Agito Kano, de Kengan Ashura, Marshall D. Teach, conhecido como Barba Negra, em One Piece, Gus, em Tuesday, o Skull Knight... Precisa falar alguma coisa? Não. O Skull Knight de Berserk e o próprio Hades, do arco de Hades de Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. E no Brasil, seu short? No Brasil, nós temos o nosso querido, amado e idolatrado Gilberto fucking Baroli. O fucking é por conta dele, tá na pauta, tá, ouvinte? Pra quem não conhece senhor Gilberto Baroli, ele só é a dono da voz do Saga de Gêmeos. Morra, ceia, seu viadinho! É só a principal voz, né, desse elenco. Dodoria, de Dragon Ball Z. O Armstrong, dos dois Full Metal Alchemist. Do Apple, da dublagem atual de One Piece. E do Dragon Ball clássico, Comandante Red. Mas como não podia deixar de ser, o seu Alforão tem que ter um capacho, né? Um subordinado, né? Aí esse o subordinado da vez... É o sucessor dele. É, o Tomura Shigaraki, também conhecido como Face Palming. Né? Se o Midori é o sucessor do All Might, o Shigaraki é o sucessor do One for All. Isso. Porra nenhuma. Né? Não tem misericórdia, também não dá pra ver se ele tem misericórdia ou não, porque ele tá com a porra de uma mão na cara o tempo todo, né? É, não tem não. Seu dom ele, é pra dizer... Ele sempre foca no olhar dele. O olhar, como dizem, é o portão da alma. E ele não tem não, ele quer que todo mundo se foda. Uhum. É o olhar de psicopata, né? É, o dom dele é pra desintegrar partes do seu alvo e ele anda por aí com as mãos dos seus parentes mortos. Pai, mãe e avós maternos. Só esqueceram de botar aqui nessa conversa que ele anda com as mãos dos parentes mortos no corpo. Na cara, na cabeça, nos braços. O cara parece uma porra de uma estátua hippie. E maiores detalhes sobre como aconteceu isso somente quando a gente for fazer o episódio da quinta temporada. Ou seja, foda-se. Lá no Japão, quem fez o seiyu dele é Kouki Uchiyama. Seu Kouki fez o Koji Inumaki de Jujutsu Kaisen, é bom. O Rui de Kimetsu no Yaiba, não sei quem é o Rui, mas também foda-se. É aquele falso... É um dos 12 menores que... É aquele vilão que lutou contra o Tanjiro no episódio 19, que ele liberou pela primeira vez o Hinokami. Isso. Ok, beleza. É o cara do tambor? É o cara da aranha. Ah, o cara da aranha. Ah, Rui! Ah, é, tá, legal, ok. É, Midnight de Fairy Tail. O Jorge só botou isso porque gosta de Fairy Tail. Sim. Akira Fudou de Devil May Cry Baby. Eu gosto, esse é bom. E Ruth de Mahotsukai no Yomi, também conhecido como Mago Pedófilo. É, mas né? Esse personagem, o Ruth, ele é o cachorro negro. Não, eu tô falando que a tradução de Mahotsukai no Yomi é Mago Pedófilo. Todo mundo sabe que não é essa tradução, mas tá valendo, vamos lá. Não, todo mundo sabe que não é essa tradução, uma vírgula. Todo mundo pode jogar no Google, Mahotsukai no Yomi. Cara, você quis dizer Mago Pedófilo? Sim, eu quis dizer isso. Meu Deus, isso pareceu muito conversa que eu lia na enciclopédia. Você quis dizer Mago? Não, mas... Quem fez aqui? Massa, cara. Quem fez aqui no Brasil foi seu Fábio Campos. Seu Fábio Campos, caso ninguém saiba quem é, ele fez o Kazuma Soma de How a Realist Hero Rebuild the Kingdom. Conhecido como protagonista. Não sei qual é esse. Botamo de Dragon Ball Super, Teneu de Touro no Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas, Gakushu Asano de Assassination Classroom, ou seja, é o Jorge botando o Assassination Classroom em todo quanto é lugar. Será que isso significa que teremos Assassination Classroom em um futuro Anime Sphere? Provavelmente não. Não, porque é porque grande parte do elenco de Boku no Hero é revamp de Assassination Classroom. Que bom. E Porco Galiark de Shingeki no Kyojin, também conhecido como Ataque dos Titãs. Bom, eu trouxe alguns pontos, indo para o desenvolvimento dessa temporada, eu trouxe alguns pontos que a gente pode discutir a respeito disso. O primeiro ponto a gente já vai pular, que eu já falei, foda-se o episódio 13,5. 13,5, 13,5 é basicamente um episódio... 13,5 Então, o episódio 13,5, que é um episódio especial, é o recap da primeira temporada todinha. Ou seja... Foda-se! No começo da segunda temporada, a gente vê qual foi a repercussão do ataque da Liga dos Vilões à UA. E o que isso vingou na mídia, o que respingou nos alunos. Repercussões na mídia, né? Porque pros alunos praticamente não aconteceu porra nenhuma. Mas... alguns alunos ficaram conhecidos na mídia por causa desse ataque. Um deles é o Midoriya. Que bom. Aí a gente tem a primeira vez que é comentado o festival esportivo da UA pelo Eraserhead. Pelo professor Shota na cama. Basicamente assim, ele chega na sala com aquele saco de dormir dele e fala, daqui a tô falando, dias... Eu tô falando que é chata na cama, o cara chega com a cama pra dormir na sala, porra. Ele fala que vai ter o festival esportivo. E aí, nesse meio tempo, ele explica o que é o episódio, o festival esportivo, porque nós... nesse momento que ele faz a quebra da quarta parede, que é basicamente ele explica pra todos nós o que significa o festival esportivo da UA. UA, UA, UA. Que é a Universidade dos Heróis. Aí a gente começa a apresentar os personagens estudantes da classe 1B, porque até agora a gente só tinha lidado com personagens da classe 1A. Basicamente, a gente tem uma chuva de personagem novo. Uhum. E aí, tirando algumas partes, já começa o torneio. E aí a gente vê que o Midoriya, ele não usa o One for All. Ele simplesmente vai com ele mesmo e vai tentando participar. Usar ele até usa de vez em quando, mas cada vez que ele usa, ele se fode. Então, ele deixa pra usar só no momento que não dá pra não usar, né? Uhum. Pra você ter uma noção da obstinação do Midoriya, ele, inclusive, ele pega uma placa de metal, ele bate numa mina terrestre pra sair voando à frente de todo mundo. Cara, ele se fode tão bonito por conta dessa brincadeira da placa. Ele ganha. Mas ele se fudeu tão bonito. Cara, ele bateu no hospital uma semana depois dessa merda. Quando que ele não bate no hospital no começo de Boku no Hero, cara? É vero. E aí, essa foi a primeira prova que acabou. A gente tem... Midoriya em primeiro... E o Bakugou, não, deixa eu só dar um bizu aqui, que o Bakugou tava ganhando, né? Porque tava na frente o Bakugou e o Cerveja Churrasco, né? Tava tipo corrida maluca, entendeu? Cerveja Churrasco na frente. Não, agora é Bakugou, agora é Cerveja Churrasco, agora é Bakugou, depois é Cerveja Churrasco. De repente eles ouvem lá atrás a porra de uma explosão e o caralho do Midoriya voando a mil com a porra da placa atrás dele, cara. A galera, que merda é? Ele só veio assim... Oh. Sabe aquela cena em câmera lenta? Quando você vê um cara se fudendo em câmera lenta, vai ser assim: que anjo, é porra, foi essa? Midoriya passou do quanto com a porra da porra. Pois é, basicamente isso, viu, Sara? Ele dá um murro na. Ele pega a placa de metal, dá um murro nas minas explosivas e vai embora. Não, mas. E vai embora. Uma coisa é o Deco se fuder utilizando o poder dele. Outra coisa é ele se fuder literalmente gratuito. Ele olhou pra essa mina, ele olhou pra essa placa e falou: nossa, eu quero me fuder. Não, ele olhou pra mina, olhou pra paca, lembrou da época que ele assistia o anime de Pokémon e que ele era muito fã da equipe Rocket, e aí, eu vou decolar de novo! Foi tipo isso, cara, foi muito gratuito, velho. Caraca, não foi gratuito não, minha filha, a conta do hospital custou caro pra caralho. É. Bom, aí a primeira prova termina assim, Midoriya em primeiro... O Todoroki em segundo e o Bakugou em terceiro. Por isso quem que em segundo? Foi o Todoroki. Não, foi o Cerveja e Churrasco. Ah. Seguindo aqui a segunda prova, que é a chamada prova de cavalaria. Participam quatro pessoas, sendo que das três delas são cavalo e o capitão do time é o cavaleiro. Uhum. E por causa do Midoriya ter ganhado a prova anterior, ele pega a bandana de 10 milhões de pontos. É, que o negócio é o seguinte, pra quem não tá entendendo. A cavalaria é três só o cavalo. Um fica na frente e dois ficam atrás fazendo tipo uma cadeirinha. Aí o capitão do time é o cara que fica em cima. E a escolha de quem vai na frente e quem vai atrás é decidida pelo poder das pessoas. Por exemplo, não lembro em qual time que tinha o cara das pernas de foguete? É, o Ida. Sim, ele é do time do Todoroki. Do Todoroki, né? Do Cerveja Churrasco, exatamente. Aí ele ficou aonde, o cara das pernas de foguete? Atrás, porque ele era a propulsão da galera, né? Então, pra tu ver, né? Como é que os poderes estavam sendo usados, né, nessa brincadeira. Aí, como é que é essa história da cavalaria? Todo capitão tem uma bandana. E o objetivo dos outros times é pegar a bandana do capitão. E aí, como o Jorge falou, a bandana mais valiosa era do Midoriya, por ele ter se fudido mais. Ele ter ganhado a prova anterior. É. E aí, o time do Midoriya, quem nós temos como cavalos? A Uraraka, que ficou como... ficou com a parte da frente. Uhum. A Mei Hatsumi, que é do grupo do curso de suporte, ou seja, ela tava a parte de trás porque ela tinha as propulsões por causa dos equipamentos dela. E minazinha bizarra. Olha aí, na verdade não. A Ochako e a Hatsumi, elas ficaram na parte de trás, porque a Ochako, ela flutua. E a Hatsumi, ela tem o propulsor. Propulsor. E o da frente é o Tokoyami. Tokoyami é aquele cara é o cara de corvo. É o cara de corvo, é. Não, é sempre que a gente fala Tokoyami. Mas aquela. A o poder de... Ah, o Tokoyami, a gente fala. O corvo. Ah, tá. É, ninguém lembra do coitado como Tokoyami. Sacanagem, pô. Mas o poder dele é foda, tá? Aquela sombrinha dele. É. Aquela sombrinha dele, maluco, na defensiva é coisa pouca, boa pra caralho, maluco. Tanto que, como diria o Nerdmaster, papo vai, papo vem na porra do torneio. O Midoriya segurou a diacha da bandana de 10 milhões de pontos até faltar 2 minutos pro final. Sim. E todo mundo atacando o Midoriya, porque... Ah, pra você ter uma noção, antes, quando estavam se formando os times, ninguém queria ficar com o Midoriya. Só o Shaco. Sim. Só a Uraraka, Aí a Hatsume ficou porque ela queria mostrar os brinquedinhos dela de alguma maneira. Não, não foi por isso, não. É porque ela era fissurada na porra do Midoriya também. O menino, o cara passou mel nas partes, cara. Porque o que tem de menina querendo dar pra ele nesse desenho? Ai, não é maluco. E o Tokoyami, porque ele é gente boa. Ah, porra, não. O Tokoyami ficou no time porque todo navio precisa ter, assim, uma frente ampla, né? Uma proa bem elevada, assim. Eu tô zoando o nariz do cara. É, não, eu diria uma carranca, né? É, uma carranca. Porra, pior que ele, lembra uma carranca. Não, mas Dark Shadow é o quê? Me fala. Não, a cara dele já é a carranca, não precisa nem do Dark Shadow, porra. Aí, como eu estava dizendo antes, faltando 2 minutos pro final da prova, o Ida utilizou o Reciprocal Burst dele, né, que é o golpe dele especial, e numa velocidade absurda, o Todoroki tomou do Midoriya a bandana. Eles tentaram tomar a bandana de volta, só que o que eles conseguiram pegar foi uma bandana de 70 pontos. Não foi tão ruim também, né? E aí, com a briga toda que deu, o Todoroki acaba ganhando a segunda prova com a equipe dele. E aí o Bakugou acaba ficando em segundo, porque o Monoma da classe B, ele simplesmente pegou quase todas as outras bandanas. E o Midoriya, com a equipe dele, ficou em quarto lugar, com aquela diacho daquela bandaninha de 70 pontos. Melhor ficar em quarto do que ser desclassificado. É. Né? Como todos os outros. Agora, um ponto importante nesse momento desse segundo time, né? Dessa segunda prova, é que a gente fica sabendo do relacionamento abusivo, quase, da porra do pai do cerveja churrasco, né? E inclusive, ele fica puto nas calças com a porra do pai dele. Pra quem não sabe, o pai dele é a porra do Endeavor, que é tipo... É o herói número 2. Toshumana. É o Toshumana dessa porra desse mundo, né? Que o Toshumana casou com a rainha do gelo, aí nasceu o cerveja churrasco, entendeu? Aí, só que o cara não gosta, o paizão não gosta que ele use o poder da mãe de gelo, ele gosta mais que use o poder de fogo que é dele. Aí o garoto, ah, sabe o que mais, pai? Enfia teu poder no cu, não vou nunca mais usar essa merda desse poder, tá? Só vou usar o gelo agora, foda-se você. É isso aí. Sim, basicamente isso. E aí, se vocês levarem em consideração que é mais um torneio, agora a gente tem a prova 3, que é o que todo anime shonen tem, que é um torneio de artes... Torneio! Marcas. Torneio! Torneio! É o famoso arco do torneio. Porrada! Porrada! Só que esse daí é com poderes absurdos, né? É. Porra! Aí a gente tem as lutas da primeira fase. É a primeira vez que aparece o Shinsu, Hitoshi Shinsu, né? Que ele era do grupo de suporte, só que ele tem o poder, o dom dele é... Com a voz dele, ele consegue meio que hipnotizar o adversário e fazer com que ele faça o que ele quiser. Mas ele não contava com a virgindade, digo, a força de vontade do Midoriya. Basicamente, o Midoriya... É que assim, quando o Shinsu usou o poder dele no Midoriya, o Midoriya entrou em contato pela primeira vez com os espectros do One for All. Uma virgindade. E aí, por causa disso, ele conseguiu voltar de uma maneira mais assertiva. E aí ele conseguiu vencer o Shinsu. Mas foi difícil. Foi. Venceu a porra da luta na marra. Na virgindade. Aí vem a próxima luta, Todoroki versus Cero. Cero, quem não conhece, não. Cero, é aquele cara da Silver Tape. É, o cara da Silver Tape, isso você acertou, mas você errou quem tava lutando com ele. Quem tava lutando com o Cero era o Cerveja Churrasco. Que ganhou dele fácil, fácil. Você percebeu que ele não tá mais se incomodando com isso, né, não. Sarah? Não. Ah, tá, não, eu só tô cagando pra isso mesmo. Na sequência vem a Ibara Shiozaki contra o Kaminari. Kaminari é aquele da classe A que usa os raios. E aí, é o idiota que se usa raio demais, ele fica retardado, fica bobão. Nossa, ele vira uma batata. Uma batata. E a Ibara Shiozaki é aquela menina que tem os cabelos de Hera. Uhum. E ela ganhou fácil. É, também, né? Aí vem a próxima luta, Ida contra Hatsune, que a gente viu que fez parte da equipe do Midoriya. Só que ela fez o seguinte, ela usou 10 minutos da luta pra fazer propaganda dos brinquedinhos dela e depois desistiu. Mas tá certa ela. Ela não tava ali pra ser heroína, ela tava pra ser equipe de suporte. A ideia dela era ganhar notoriedade, ela ganhou. Fez os merchan do negócio dela? Fez. Fácil, fácil. Então tá mais certa que ela, pô. Aqui, ó. Esse aqui foi os produtos que eu ganhei. Foi graças a isso que a galera ganhou na primeira prova. Foi graças a isso aqui que a galera ganhou na segunda prova. E eu sou foda mesmo, tô vendendo tudo. Conta comigo, legal, beleza. Ganhou você, tá, meu irmão? Um abraço, beijo na bunda. Aí foi vem a próxima mesmo. Luta. Né? Aí vem a próxima luta, que é a Mina Ashido contra o Aoyama. Pra quem não sabe, a Mina Ashido é aquela menina com pele cor-de-rosa que secreta ácido. Uhum. E o Aoyama é o cara que dispara um laser do umbigo. Cara, o Aoyama é uma criatura tão babaca nesse desenho, cara. Ele é tão besta, imbecil. Não, não. É porque ele é muito babaca mesmo. Ele é aquele tipo branquelo, louro, besta, riquinho, babaca. Entendeu? É o Aoyama, é isso aí daí. E a Ashido ganhou fácil. Também, né? O poder do cara é soltar laser no umbigo. É, só que ele fica enjoado quando ele usa demais. Por que será, né? Próxima luta é o Tokoyami, que tava na equipe do Midoriya, contra a Yaoi Orozo. Que é a Momo. A Yaoi Orozo é aquela menina que pode tirar qualquer item utilizando os carboidratos do próprio organismo. É a menina que não fica magra nem querendo, ela não fica gorda nem querendo, cara, porque o poder dela é transformar a gordura dela, corporal, em coisas. Em poder, ou seja, cara. É modelete, né? Não, mas ela é inteligente pra cacete, ela só não ganhou... Não, pra caralho! Não, essa luta foi, na minha opinião, uma das mais bem lutadas. Foi a do Sim. Tokoyami com a Yai Orozu. Foi uma das lutas mais bem lutada, cara. A única coisa ruim é que pra Yaoi Orozo, o Tokoyami é muito mais forte que ela e teve uma vitória fácil. É, ele, a força física dele fácil, é maior. Fácil eu não diria. Eu não diria que foi fácil, mas foi boa. Sim, mas é por isso que eu coloquei aqui na pauta com certa facilidade. Aí a gente tem aquele duelo dos mil dias agora, que é o Kirishima versus o Tetsu da classe B. Os dois são basicamente o mesmo dom, enquanto um... Cabeças duras. Uhum. O primeiro endurece a pele e o outro tem pele de ferro. Ou seja, cabeças duras. Sim, cabeças duras, de certa maneira. Mas aí o que acontece? Os dois terminaram a luta em empate. E só depois é que eles fizeram uma queda de braço e aí o Kirishima ganhou. Só assim. Eu ia rir muito se eles tivessem feito o Jokenpô pra ganhar essa merda. E por fim, a última luta da primeira fase, a melhor de todas, na minha opinião, que é o Bakugou contra a Uraraka. Sim. Foi. A Uraraka. O Bakugou, todo mundo tem a ideia de que o Bakugou é um dos mais poderosos por conta do poder realmente explosivo, da porra do poder dele, né? Tudo bem. Mas a Uraraka deu uma canseira bonita na porra do Bakugou. E ele respeita então, ela. O problema... Sim, tanto que ele lutou com tudo pra cima dela. E isso foi uma forma de ele respeitar a Uraraka. Não é porque ela é menina, é porque ela foi lutar com ele de... Ele foi lutar com ela de igual pra igual, pô. Sim. E outra, não é porque o dom do Bakugou é poderoso. Não adianta nada você ter um dom poderoso e não saber o que fazer com ele. Aí a gente vai pra segunda fase. O Midoriya contra o Todoroki. Lá. Midoriya contra quem? Todoroki. Ah, não. A Sarah, corrija esse menino, por favor. Quem foi que enfrentou o Midoriya nessa luta? Foi cerveja e churrasco. Muito obrigado, Sarah. Pode continuar agora, Jorge. Basicamente, foi uma luta ferrenha. Foda. Gastou o episódio inteiro nessa luta. Porque normalmente as lutas era tipo duas ou três lutas em cada episódio, sim, tá? Essa não. Midoriya contra cerveja e churrasco precisou uma luta, um episódio inteiro pra acabar e a luta, por tá? Por pouco não foi pro outro ainda, né? Sim. É, por pouco o cerveja e churrasco não ganhou. Pra vocês terem uma noção, o Midoriya, ele começou a usar o One for All e ele tava dando petelecos atômicos. Basicamente, com a força da pressão do vento, ele dava um peteleco e fazia. E a força da pressão do vento fazia com que a força do gelo do Todoroki fosse dispersada. Sim. E ele continuou nisso até ferrar os 10 dedos das mãos. Verdade. Só que numa dessa ele não aguentou, né? O Todoroki simplesmente com muita dificuldade venceu a luta. Muita, bota muita dificuldade nisso, né? E porque a gente tem que lembrar que o cerveja churrasco só tava usando o poder da cerveja, né? Só tava no copo de gelo. Sim. E na verdade foi nessa luta que ele passou a começar a utilizar o poder dele de fogo. Inclusive. Não, ele só usou o de fogo. É aquele negócio. É que ele fez uma promessa pra ele mesmo. Por conta da birra dele com o pai. Ele falou que só ia usar o poder da mãe, ok? Ok, okay. Beleza. Mas porra, pra enfrentar a porra do protagonista do caralho da série, você não pode ficar nessa putariazinha de promessinha, de birrinha de papai não, caralho. Ou você usa a merda do teu poder todo, ou você perde, cacete. E pra você ver como ainda o poder, o lado dele de fogo tá ineficiente, porque ele nunca, nunca treinou o poder de fogo dele. Sim. Aí depois. E temos que citar aqui que quando ele usou o poder de fogo, o Endeavor quase teve um orgasmo, né? É. Velho, o Endeavor, tipo, surtou. Foi muito esquisito o jeito que ele ficou por conta disso. Foi o episódio 23 inteirinho em cima dessa luta do Midoriya contra o Todoroki. E aí. A gente tem aí já as três próximas lutas da segunda fase, que é a Ibara contra o Ida. A cabelo de Medusa contra o garoto perninha de foguete. E o Ida ganhou fácil, né? Porque, porra, a menina poderia ser forte, mas não era tudo isso. Né? Aí tem o Tokoyami contra a Ashido. Tokoyami ganhou de novo. Né? Até porque ele usava o ataque de longe. Né? E aí a gente tem o Kirishima contra o Bakugou. O Bakugou só ficou dando explosão a queima-roupa em cima do Kirishima. E o Kirishima não aguentou, velho. Não, mas aí. Não, não aguentou. Mas vamos dar o braço a torcer que ele aguentou o suficiente. Que ele morreu assim de. Ele não morreu da primeira. O Bakugou precisou fazer uma puta de uma explosão foda, porque o Kirishima é realmente o bicho duro de doer. E aliás, foi depois desta luta que eles viraram melhores amigos. Sim. E aí, enquanto a luta do Tokoyami e da Ashido acontecia. Lá na cidade de Ross, o Sten tava enfrentando o irmão do Ida. Pra quem não lembra, o Sten era aquela porra de caçador de heróis. Caçador não, assassino. É, caçador, assassino, matador. Você entendeu? E a luta tava muito, muito tensa. Pro lado do Ingenium, né? Que esse é o nome de herói do irmão do Ida. É Ingenium. Uhum. Aí eles voltam, eles cortam de volta pro torneio e aí a gente tem as semifinais. O Ida contra o Todoroki, que foi fácil pro Todoroki, né? Ele só usou um puta de um congelar rapidão assim, o Ida foi, é, foi congelado de corpo inteiro. Sacanagem, né, porra? E aí vai o Tokoyami contra o Bakugou. Pro Bakugou foi fácil, porque aí a gente vê a fraqueza do Tokoyami, que é luz. É, porque cara cria um corpo de sombra. Eu confesso que né? Eu confesso que tava na cara. Pra um cara que era totalmente escuridão, obviamente, né? Sim. Mas também, vamos colocar que nessa o Bakugou mostrou inteligência. É o que eu falo. É o que eu falo. Ele usou mais o poder dele pra criar luz. Sim. Não, é tipo, é o que eu falo. O Bakugou não é um gênio, nossa, como ele é estrategista. Só que ele sabe se adaptar e ele observa bem. Vou falar de outro jeito, Sara. Ele não é inteligente, mas é sagaz. Isso, obrigada. Sim, muito. E aí... É igual o Vegeta. Ele não é inteligente, mas ele sabe se virar. Sim. Enquanto o Tokoyami e o Bakugou estavam lutando, o Sten lutando contra o irmão do Ida, simplesmente o Ingenium foi simplesmente... ferido ao extremo e foi parar no hospital. Só não morreu por muito pouco. Uhum. O que deixou o Sten puto também, porque ele queria ter matado. Sim, o Sten queria ter matado o Ingenium, só que não conseguiu. Agora, vamos falar da final? Cerveja churrasco versus Bakugou. O Bakugou ficou muito puto nessa porra dessa luta, porque o cerveja churrasco não queria lutar. Tava cansado já tava de saco cheio dessa porra, o pai dele já tava enchendo o saco também, ele já tava birrento, não, quero lutar não. Aí vamos lutar, caralho! Não quero lutar não. Mas vamos lutar, caralho, que porra é essa? Como assim não quer lutar? Que merda é essa? Eu não quero ganhar desse jeito não! Filha de uma puta, tá pensando o quê? Cara, ele ficou nas calças, a porra do Bakugou, caralho, ficou irado. Ele ficou uma arara naquilo ali. Tanto que, no final, quando eles fizeram o pódio, o Bakugou teve que ser colocado no lugar mais alto do pódio, amarrado e amordaçado. Porque ele não queria aceitar... Quero estar nessa merda, não! Não ganhei, não! Ganhei porra nenhuma, não! Desistência WO no olho do cu! Quero essa merda, não! Cara, ele ficou possesso. E eu não tiro a razão dele, não. E aí, em segundo lugar, ficou o Todoroki. Em terceiro lugar, ficaram empatados o Ida e o Tokoyami. Uhum. E aí, a partir do festival, é como foi dito antes. Você tem um negócio lá que os heróis profissionais começam a buscar no festival aqueles que eles querem... Como sidekick, sabe? É, saca, ouvinte, vamos usar uma analogia que todo mundo vai entender? Saca o torneio de Genin do Naruto, que é todo mundo lutando contra todo mundo, mas é só pra galera em volta de ficar vendo quem é que é o melhor prova Genin, né? Porque naquela história da prova Genin, só pra mostrar quem é o melhor e acabou o melhor de todos sendo o Shishikamaru, né? O Shikamaru, né? Então, é a mesma ideia aqui, o negócio, tanto que a menina, aquela menina do suporte que a gente falou, o Hazuki, né? Ela falou, não quero lutar mais não, só tava querendo fazer propaganda dos meus negócios, porque a ideia é dela, essa que teve a ideia certa, porque aquilo ali era propaganda pra galera, não é quem ganhar ganhou, não ganhar o primeiro lugar, foda-se o primeiro lugar, tanto que o Bakugou nem queria a merda do primeiro lugar. Né? Não, ele queria lutar pra ver quem era melhor, né? Isso que ele ficou puto da cara, com motivo. Sim. Enquanto todo mundo estava falando das ofertas de estágio, até porque o Todoroki e o Bakugou ganharam a maior quantia de convites para integrar o Bakugou estágio. O Bakugou parou numa equipe que o cara é estilista. É, o Beth Guinness. Só que isso a gente... E ele queria fazer o... Cara, a cena dele tentando arrumar o cabelo do Todoroki, a porra do cabelo explodindo toda hora, é sensacional. O Ida deixou um pouco de lado isso e foi atrás do Sten porque ele queria vingança em cima do irmão. E o Midoriya ganhou estágio com o ex-mestre do All Might, que é o Gran Torino, né? Sim. Tanto que foi com o Gran Torino que ele começa a treinar o que é chamado, a técnica que é chamada de Full Kaolin, que é basicamente usar o One for All com o corpo todinho. Sim. É, para no... é, moleque, tu tá se fudendo todo, eu tô vendo teu braço todo fudido, porque tu tá usando a merda do poder todo na extremidade, todo no braço, né, sua besta? Não é assim que se usa, não, moleque burro. Eu, tá bom, não, eu não lembro direito essa história. O Gran Torino também era um ex-usuário do One for não, All? Não, não. Não, ele é ex-mestre do All Might, porque ele, foi ele quem tornou o All Might como sidekick dele no primeiro estágio dele. Ok. Por isso que o Gran Torino não é tão velhinho. Uhum. A mestra de verdade dele é a que passou o One for All pra ele. Sim. Só que isso é em outro episódio que a gente vai falar. Mulher maravilhosa, bonita, bem feita. Uhum. E aí a gente tem outros alunos indo treinar com heróis profissionais. A Uraraka, ela foi treinar com um herói chamado Gunhead. Mano, o maluco é o maior estilo... Não, sabe quem ele me lembrou muito? Gai Sensei. Nossa. Sim. O Gunhead é muito... É todo Gai Sensei, cara. Sim. O Kirishima e o Tetsutetsu foram ficar com o Fourth Kind, que é outro que trabalha com resistência. Uhum. O Bakugou sofreu por causa que ele foi fazer o estágio com o Beth Guinness. Eu falei, a cena de arrumar o cabelo foi foda. Sim, o Bakugou escolheu o Beth Guinness por causa que ele é um do top 5 dos heróis. Só que, né? Escolheu mal! Escolheu mal! A Yorozo, a Momo, né? Ela escolheu a Momo e a Itsuka da sala B vão fazer o estágio com a Uabami. Que é aquela menina que. Aquela heroína profissional que tem as três cobras na cabeça e que só faz serviço de modelo. Modelete. Eu falei que a Momô era modelete, né? E a Momô ficou tão envergonhada de ter que usar as roupinhas de modelete. Nossa senhora, ela ficava toda vermelha, tadinha. Né? Não é acostumada, bichinha. Não, mas, né? Mas isso daí é basicamente uma incoerência. Como ela vai ficar. É, com vergonha, sendo que a roupa dela de heroína tem um puta de um decote que vai até o umbigo, caceta. Mas a roupa dela é assim porque ela precisa ter acesso ao máximo de pele dela pra poder liberar gorduras corporais pra o poder dela funcionar. Ela não se veste assim porque desculpa, quer. Desculpa, ouvinte, mas eu vou ter... Peraí. Eu vou ter que usar... Peraí, deixa eu falar. Calma. Ouvinte, desculpa, eu vou ter que usar essa expressão, mas é só por um contexto, tá? Então, por favor, entendam que é só lá contexto. Vai. Ela não se veste igual puta porque ela quer. Tá? É porque os desenhistas são tarados. Esse motivo ficou melhor. É, não, né? Já criaram um dom dela justamente por questão de fanservice. Isso daí é fato. Dom! Jura? É fanservice. Maína, não acredito. Não acredito. Vamos lá. Enquanto os alunos eles treinam com no estágio, a gente vê o desenrolar da investigação dos ataques que ocorreram. Não só o ataque ao A, mas agora também o ataque do ataque do Sten. E aí a gente começa a conhecer um pouco mais de perto o Endeavor. Que é o herói número 2, que é o pai do Todoroki. Uhum. E é onde a gente começa a passar raiva por conta disso. Na porra, muita raiva. Mas uma coisa interessante, né? A gente pode meter o pau nele, ele tem um caminho do herói literalmente muito interessante. Sim. Mas isso não torna ele menos babaca. Não, sim, não torna. No caso do Endeavor, eu até posso trazer um pouquinho de outras temporadas, que ele ele começa como uma espécie de herói antagonista e ele vai melhorando. Sim. Mas uma coisa a gente tem que admitir, ele começou babaca e continuou babaca. Ele começou babaca e aí ele foi melhorando a conta gotas. Ele ainda tá melhorando. Enquanto o Gran Torino e o Endeavor estavam fazendo a investigação, eles encontram mais um gnomo. E aí esse gnomo em específico vai atrás do Endeavor. Só que esse gnomo toma uma coça muito fácil. Porque ele Eu quero chamar a atenção dos ouvintes para o texto que está escrito na pauta do Seu Jorge. Diz assim, Seu Jorge: um gnomo que é muito forte e capaz de resistir à técnica Hellflame do número 2. A minha quinta série interior saúda a sua. Né? Só que assim, enquanto o Endeavor estava tomando essa luta difícil, porque por mais que o gnomo em questão ele tava focado para derrotar o All Might e não o Endeavor, o Endeavor é um pouco mais fraco que o All Might. Então, ele acabou tendo essa luta um pouco mais difícil. Enquanto isso, o Ida encontra o Sten e começa a lutar contra ele. Porque ele quer se vingar porque ele quase matou o irmão dele. Só que aí o Sten fala assim: não é querendo se vingar que você vai se tornar um herói. E começa a dar um monte, além de dar porrada no Ida, começa a dar um monte de lição de moral no garoto. Antes que o Sten finalizasse o Ida, apareceu o trio Parada Dura Cavalaria para poder salvar a vida dele. Que é o Midoriya, o Bakugou e o Todoroki. Certo, Sara? Sim. E aí a primeira vez no anime, depois do treinamento com o Gran Torino, que o Midoriya mostra a forma dele de Full Kaolin, o que deixa o Bakugou muito pau da vida. Sim, o Bakugou ele fica muito assim, eu não sei definir até se aquilo era inveja, se aquilo ele se sentiu, acho que ele se sentiu ameaçado. Não, aquilo ali é Bakugou sendo Bakugou. Sim, porque assim, o Bakugou, ele via que o Midoriya tava super atrapalhado com o dom dele, e ele tava dando risada. Só que aí o que acontece? Enquanto o Bakugou... Isso é algo que o próprio Bakugou notou. Enquanto ele tava brincando de ficar junto lá com o Beast Genius e só tentando arrumar o cabelo, o Midoriya treinou, e ele ficou mais forte. Uhum. E foi por aí que ele ficou muito pau da vida. E por conta dessa luta dos quatro garotos contra o Sten viu que os quatro querem ser heróis de verdade. Isso, palavras do Sten. Só que numa dessas, o Sten falou assim: eu só sou contra aqueles que querem ser heróis só por causa do dinheiro. Os que querem ser heróis de verdade têm todo o meu respeito. E aí o Sten vai na frente. É aquela coisa. Mal ou bem, o Sten tem um código de honra. Sim. É distorcido? Pra caralho! O cara é biruta? Pra caralho! Mas tem uma certa razão. Dá pra dar um pouquinho de razão pra ele. Só uma dose homeopática, assim, de razão pra ele, né? Que ele tem uma certa razão em querer que os heróis parem de querer só o dinheiro e sejam heróis de verdade. Sim, né? Sim, mas é o que eu disse pra você. A ideologia tá certa, os meios aqui estão errados. Os meios dele é bugado pra caralho. Porra, é por isso que você gosta muito dele, né, Sara? Tu curte um personagem bugado, né? É uma tristeza que é uma verdade. Né? E aí o que acontece? O Sten vai atrás do gnomo que tava lutando contra o Gran Torino e o Endeavor e acaba com esse gnomo. Uhum. E é quando o Sten é capturado. Sim. Então a gente começa a dar muita merda. Né? Eles dão ele deixa um clima um pouco mais leve, mostrando dos outros alunos fazendo os seus estágios, né? Uhum. Eles vão mostrando os outros personagens que apareceram no torneio. As cenas da Uraraka com o Gai Sensei lá são tão vergonha alheia. É, cara. O Gunhead. Nossa. Nossa senhora, meu Deus do céu, mas vá. E aí depois desse episódio 32, que foi mostrar os estágios, aí eles voltaram pra UA, e na UA eles começaram a fazer um treinamento de resgate. Sim. E nessa brincadeira do treinamento de resgate, que o Midoriya finalmente aprendeu que se não dá pra usar a porra das mãos, usa os pés, retardado. Mas também depois disso, qualquer coisa, mas é o pé. Mas aí que tá. Nessa brincadeira, que foi o treinamento lá do... Do Gran Torino. Gran Torino, né? O Midoriya não era pra ser uma cópia igual do Might. O All Might, ele usa muito a porrada no soco. A especialidade dele é no soco, os smash da vida, né? Mas a especialidade do Midoriya não é o soco, porque cada vez que ele dá um soco, ele fode a mão. Então, a ideia dele de usar perna e patada na base da voadora do Lindomar... Tá certo! ele tá criando o próprio estilo dele. Então, o fato é, ele começou a usar as pernas e os pés é pelo simples fato das duas mãos dele estarem fodidas, cara. Ele precisaria de um tempo pra recuperar as mãos e os braços dele. Enquanto isso, ele foi lutando com os pés. A partir daí, que ele chama de shoot style. Sim. E sua voz tem hora que tá dando mais distanciada, tá, ô Jorge? Sim. É o bracinho aqui do headset. Uhum. Mas aí o que acontece? O Bakugou fica muito pau da vida quando vê a técnica Full Calling do Midoriya de novo. Porque no treinamento de resgate, além de ele estar utilizando o poder do One for All melhor agora, porque ele está utilizando com o corpo inteiro... Só que agora ele tá usando 5%, mas 5% distribuído por corpo inteiro. E desenvolvido. E aí... Sim, bem desenvolvido. E aí ele tava utilizando movimentação de saltar de um ponto pra outro, iguais ao do Bakugou. E o Bakugou ficou pausaço da vida com isso. Levando em consideração que o Bakugou usa propulsão de explosão pra dar esses saltos também, tá? Sim, ele usa propulsão de explosão e o Midoriya usa força bruta no pé e na perna. É, e o Bakugou ficou assim, opa, opa, epa, oi, que isso? Sim, e aí a gente vai vendo o treinamento de resgate, tudo direitinho. Enquanto o treinamento acontece, o All Might, depois do treinamento, aí vai as conjeturas... Entre o All Might e o Midoriya do que aconteceu do Rosso. E aí o All Might resolve contar pro Midoriya como surgiu o One for All e como ele foi passado à frente. Pelo menos o que o All Might sabe, né? Porque nem o All Might sabe tudo. Sim. Exato. Tipo, o poder em si ele é um grande segredo, né? Então é um pouco complicado. Sim. Ele é um poder muito forte, mas você precisa de ser um usuário muito forte, e a cada usuário que ele passa, ele vai ficando mais e mais forte. Mas aí, passada essa história, vem um exame na qual nossos heróis têm que enfrentar vilões. Mas quem são os vilões? Os professores. Cada professor foi escolhido para ser o vilão de uma dupla. Aí começou a merda, né? Porque simplesmente escolheram como dupla. Vamos começar a merda, né? Escolhe como dupla quem? Bakugou e Midoriya. Ô, dupla boa, né? Dupla vai... É o dupla vai dar merda, vai dar merda, mas tudo bem. Essa é a famosa sinergia do vai dar merda, literalmente. Né? Sim. Se já não bastasse juntar Midoriya com Bakugou pra dar merda, aí quem eles escolhem pra ser o professor vilão da vez, o All Might. Tcharam! Obviamente vai dar mais merda ainda. Mas assim, enquanto... É, nessa primeira luta que foi do Bakugou e do Midoriya contra o All Might, os dois, eu vou utilizar uma das palavras que o Nerdmaster mais gosta, eles foram completa e totalmente defenestrados pelo All Might. No sentido literal da palavra. Ouvinte, sim. Se você não sabe, defenestrar significa ser atirado pela janela de forma violenta. Bota muito violenta nisso. Imagina o Mighty na sua forma mais forte, pega os moleque e joga. Faz de gato e sapato. É literalmente um joga. É, e joga. Joga. E defenestra. Sim, defenestra, exato. Enquanto os outros alunos vão tomando um coro dos professores, digo, participando do treinamento de resgate, aí a gente vai recebendo dois novos vilões na Liga dos Vilões, que é a Himiko Toba, Himiko Toga, Himiko Toba, Dabi. É quase toba. Isso. É a Toba, né? Mas literalmente aí quiseram entrar no não, Toba, sério, né? A minha é quinta série isso. Fez assim, é o Toba. É a minha quinta série que habita em mim, saúde a quinta série que habita em vocês exato, dois. Exato, namastê, exatamente. Aí, a Toga, caso você não saiba, é aquela maluquinha de cabelo ripiado e roupa de colegial. A menina é uma louca desvairada. Ela é o arquétipo da mulher maluca. Ela, não, saca não, a mulher ela maluca? Ela é o capeta em forma de guria, literalmente a música. Né? Não, é realmente. Mas é maluca. Sabe aquela história que às vezes as pessoas falam que só tem duas coisas na vida que eu tenho medo? Barata e mulher maluca? Então, a Toga é mulher maluca, tá? E o dom da Toga é simplesmente ela se transforma em outras pessoas ao sugar o sangue delas. Sim, ela precisa beber sangue da pessoa pra poder virar. Ela, pra tu ver como é que ela é ela, biruta. Ela é tipo Hidan, só que mais doida. Não, mas muito ela é mais. Bem mais. Ela é bem mais maluca então, que Hidan. Então, ela é tipo Hidan, só que bem mais doida. A mulher é tão biruta, mas tão biruta, que ela anda com a porra de uma navalha na mão o tempo todo pra tirar sangue da galera quando for possível, cara. E aí, eu tô falando, depois vocês falam que eu tô de sacanagem, mas que o Midoriya passou mel nas partes, passou, porque aqui é outra que ficou apaixonada no Midoriya também, tá? E o outro novato é o Dabi. Dabi, pra quem não conhece, ou pra quem não lembra, pelo menos, é aquele cara todo costurado que utiliza fogo fato como dom. É o teleportador da galera? Não, fogo fato, aquele que usa fogo azul. Ah, é o todo costurado, né? É o todo costurado, não tô falando do outro lá que é basicamente o fumacinha. Sim, entendi. E no começo ele não queria fazer parte da galera, não, né? Não, é porque o Dabi, ele era parte da Yakuza. Só que... Chufu, Odenemi, só que no mundo de Boku no Hero, a Yakuza foi pro ralo, né? Só consegue atuar no submundo. Não consegue mais atuar tipo, abertamente. E a família em que o Dabi tava inserido, acabou. Foi pro ralo, já era. Nem mais no submundo. E aí ele teve que se unir a alguém pra poder continuar ganhando alguma coisa. E ele foi parando na Liga dos Vilões. Né? O nosso querido Face Palm tá fazendo grupo agora, né? Sim, ele trouxe mais dois novatos, que é a Toga e o Dabi. Papo vai, papo vem, no meio do caminho a gente tem tipo, todo mundo resolveu fazer outras coisas e o Midoriya e a Uraraka ficam sozinhos. É. E eles vão dar um rolezinho no shopping. Oh, que bonito! Só que no meio do caminho, quem aparece pra estragar a bagaça toda? O Shigaraki. O Face Palm. Aí o que que acontece? O Shigaraki meio que abraça o Midoriya e fala assim: se você falar alguma coisa, eu te trucido. E vou dizer, o Shigaraki, né? Ou ele foi muito doido, ou sei lá o quê. Essa foi uma... Isso aí tinha tudo pra dar muito não, certo, filha, e muito você errado. Falar do Shigaraki... Peraí, amor. Não, amor. Peraí, pá. Você falar que o Shigaraki é maluco é igual você falar que a toga é biruta, né? É pleonasmo, né? Verdade. Sim, é pleonasmo. Mas aí o que que acontece? Os dois conversaram sem maiores incidentes, porque o Shigaraki foi embora. E o Midoriya ficou, entre aspas, de boa, né? Porque ele ficou com... Desculpa o palavreado, ouvintes, mas ficou com o cu na mão. Ah, ficou. Não, aquela calça não estava limpa. Não. A cueca foi completamente desintegrada. Freada. Cara, tava freada. Mas... Tava freada. Não, muito Midoriya, freada. O Midoriya ficou com uma cara... Nossa, não passou Wi-Fi ali. Não passou nem Wi-Fi ali, realmente. Depois que o Shigaraki foi embora, a Uraraka ajudou o Midoriya a ir embora. E eles foram reportar isso daí pro pessoal, né? Pros professores da UA, inclusive o All Might. Uhum. E aí a nossa temporada termina. Com esse cliffhanger maravilhoso. Com essa porra do cliffhanger, porque aí todos os pais dos estudantes da UA ficam sabendo desses ataques. E alguns deles querem tirar os seus filhos da universidade. A pergunta eles. É... Ah, não, a pergunta é... Eles estão errados? Não. E okay. Entre eles, uma das mais ferrenhas a tirar o filho da universidade é a Unko Midoriya, vulgarmente conhecida como a mãe do Deku. Cara, ela é um anjo. Aí. Aquela mulher é um anjo, na moral. É um anjo na terra, aquela mulher lá é uma santa. Era isso que eu ia falar, Nerdmaster. A mãe do Deku é uma santa. Porque pra aturar o filho e o marido que desapareceu, basicamente, porque segundo o que diz no Databook, o pai do Deku é tão ocupado que ele quase não vê a família. É, o famoso foi comprar cigarro não, e não voltou mais. O pai mais. Do Deku, assim, o filho tá morrendo, tipo assim, dando uma base do mangá como tá atualmente, o filho tá sendo procurado, os caralho é quatro, tá fudido, e o pai tá foda-se. Não, o bom é que até os heróis dos Estados Unidos estão sabendo, mas o pai dele, foda-se. É, o pai dele é o estilo caixeiro viajante, ele tá por aí trabalhando sem saber porra nenhuma o que acontece, com a mulher ou com o filho. Eu me pergunto quando esse cara aparecer, se vai ser alguma coisa grande ou se vai ser tipo a Rafa, a bosta. Sinceramente, não, sinceramente, eu duvido. Ou que ele se vai. Eu quero mais que ele não apareça, cara. Eu quero que se foda ele. Então, eu acho que ele pode aparecer e provavelmente ele vai ser o contrário do Shigaraki. Entendam vocês que estão com Boku no Hero mais adiantados. Como assim, porra? É, quer dizer, em vez de ele estar com a mão eu na cara, ele vai estar com a cara na mão. Episódio porque isso não é desse episódio. Ah, okay. Porque o nosso episódio da segunda temporada de Boku no Hero termina aqui. Com esse cliffhanger. Tanto que termina essa temporada e a gente não sabe se o Midoriya vai sair da UA ou não. Claro que ele é o protagonista, vai continuar. Na verdade, lá, a gente já sabe aí... sim, mas é que a gente tá segurando aqui só por causa do episódio, tá, gente? Exatamente. Bom, considerações finais. Sara, o que você achou dessa segunda temporada? Cara, a segunda temporada ela é muito boa. É porque, tipo, teve o arco do torneio, porque toda o arco do torneio e tal. Mas teve... Mangá Shonen com o torneio. Mas que tipo, isso. Teve um desenvolvimento bom de personagens, teve uma aprofundada de lore muito boa. Sim. Eu gostei bastante. Inclusive, fora dos panos aqui, nós três conversando, eu cheguei até a confundir com outra temporada, porque essa temporada eu vi de ponta a ponta quando saiu na época. Sim. Aqui as estrelas estão sendo de conta quanto, Jorge? Então, as estrelas a gente só vai dar no final da obra. Ah, tá, ok. Eu gostei bastante. Uhum. Bom, Beleza, Nerdmaster, tua opinião pela segunda temporada de Boku no Hero? Cara, foi uma ótima continuação, tá? Um world building, parafraseando o meu querido Matheus HQMen, um beijo, Teteus! O world building daqui do Boku no Hero foi bastante acrescentado. Deram um ênfase para os outros alunos, mais do que para o Deku. O Deku teve o seu destaque, sim, mas o Todoroki teve o background dele muito acrescentado. A Momo também, a Uraraka também, a Tsui matou a pau. Foi nessa temporada, inclusive, que a Tsui se tornou a minha personagem favorita, Gero, do desenho. Tanto que o estágio que ela fez foi com um herói que atua no porto, por motivos óbvios. Porra, né? E graças aos deuses, um que teve quase nenhum destaque, não fez falta nenhuma, foi o filho da puta do cabelo de uva. Ah, o Mineta. Ah, sim. Ninguém lembra do Mineta, gente. Esquece, vai. Ninguém faz questão de lembrar do Mineta. Foda-se o Mineta. Não, é que assim, o Mineta ele foi basicamente esquecido na segunda temporada. E ninguém se importou com isso. Ele só surgiu em um pontinho ou outro só pra ser alívio cômico. Mais nada. Até hoje ele é assim, gente. Pelo amor de Deus. E quem se importou com isso? Ninguém. E tu, Jorge? Suas considerações sobre a segunda temporada de My Little Pony, My Hero Academia? Cara, eu não preciso falar mais nada. Tudo que eu queria falar você falou. Então faço minhas as suas palavras. Muito bem, então termina aí. E de resto... Tchau! O que você ia falar, ô Nerdmaster? Tchau! Ele tá dando é tchau. Ah, tá. De resto, agradeço a todos vocês que nos ouviram até aqui. Só peço que, se você gostou desse episódio, por gentileza, deixe um comentário e transmita a palavra por aí, porque é muito importante pra gente. Aí eu vou pedir... pra Sara falar um pouquinho das coisas que ela faz por aí na internet. Né, Sara? Então, vamos lá. Além aqui do Anime Sphere, eu também estou no Paranerd. Também estou no JojoCast, que é... Que bom que ela lembra disso, né? Estou no JojoCast, que é um podcast voltado para o universo de Jojo's Bizarre Adventure. Também estou na Neoxcanlator, com a edição e tradução de alguns mangás. Kurumada Legends, que é a minha scam focada em Masami Kurumada, como diria o Nerdmaster, o Seiya Pugilista, o Seiya Ninja, o Seiya. Kururu! Kururu! O famoso Kururu. E também estou no Twitter, lá eu costumo ficar mais focada no universo J-Rock e Visual K. Inclusive vejam o Visual Prison! Hominho! Faço importação e vendas de action figures e qualquer outro item de coleção ou que o seu coração desejar. Aí é só me procurar no meu Facebook. Hominho! Isso aí. Bom, preciso pedir pra você falar do Paranerd, Nerdmaster. Já não falaram? Então. Então, por aí. De resto, pessoal... um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Beijão. Matane! Bye, bye! Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você curte o Anime Sphere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos, como, por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E ainda mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de R$1, você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajude a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Anime Sphere e editado por Fire Falcons Editions. Obrigado e até a próxima. Você não tem que ser, não. Eu sou o que eu te